As cretinas, cara. Turudundundum. Vai! Turudundundum. Vai! Turudundundum. Vai! Esse é o mais novo combate, ó. Esse é o mais novo combate do grave. Esse é o mais novo combate, ó. Esse é o mais novo combate do grave. Vai turudum, turudum, turudum que ela bate. Vai turudum, turudum, turudum que ela bate. Vai faz turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, pressão. Vai faz turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, pressão. Sem pressa e sem emoção, sem pressa e sem emoção. Aquece, rebola e desce, tacando com força, bunda e pressão. Sem pressa e sem emoção, sem pressa e sem emoção. Aquece, rebola e desce, tacando com força, bunda e pressão. Dum, durudum, durudum, pressão. Dum, durudum, durudum, pressão. Dum, durudum, durudum, pressão. Dum, durudum, durudum, pressão. Aquece, rebola e desce, tacando com força, bunda. Aquece, rebola e desce, tacando com força, bunda. DJ Jorginho na produção de novo. Mentira. Dum, dum, dum, dum. Vai. Turudundundum. Turudundundum. Esse é o mais novo combate, ó. Esse é o mais novo combate do grave. Esse é o mais novo combate, ó. Esse é o mais novo combate do grave. Vai turudum, turudum, turudum que ela bate. Vai turudum, turudum, turudum que ela bate. Vai faz turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, pressão. Vai faz turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, pressão. Sem pressa e sem emoção, sem pressa e sem emoção. Aquece, rebola e desce, tacando com força, bunda e pressão. Sem pressa e sem emoção, sem pressa e sem emoção. Aquece, rebola e desce, tacando com força, bunda e pressão. Tundurudum, durudum, pressão. Tundurudum, durudum, pressão. Tundurudum, durudum, pressão. Tundurudum, durudum, pressão. Aquece, rebola e desce, tacando com força, bunda. Aquece, rebola e desce, tacando com força, bunda. As cretinas, cara. Turudundundum. Vai! Turudundundum. Vai! Turudundundum. Vai! E aí, legenda funk? Original!